Índice rápido do workshop número 446. Primeiro discutido sobre a empresa ou organização que a Fundação Cash pagou milhões para fazer algo pela Fundação Cash internacionalmente. Parece que eles vão seguir em frente com seu acordo, mas ainda estamos esperando. O que a introdução das unidades de gás tem a ver com o sistema de voo de transmutação? Lembre-se, quando falamos sobre os GANs, isso significa um gás em um estado nano. O corpo do homem é feito de GANs, é uma coleção de GANs. Há uma conversão de GANs acontecendo em nossos corpos o tempo todo. Temos que entender a operação e a estrutura de fabricação de GANs a partir dos campos. Caso contrário, não podemos produzir GANs. Mostramos GANs como conversão de gases e energia através dos sistemas que estamos construindo agora. Esta é a pedra angular da compreensão de toda a estrutura do conhecimento. Não precisamos de plutônio, urânio, nem de transportar materiais diferentes conosco. Você simplesmente precisa de apenas um elemento. Isto é o que é feito em seu tálamo e em seu timo. Tudo chega como uma linfa, e estas duas glândulas funcionam em combinação uma com a outra, e elas decidem como esta linfa, que é monoenergética, será transmutada para outras coisas que o corpo precisa. O líquido branco transparente que você vê na pele quando se corta é de hidrogênio. Ele também tem a capacidade de se tornar plutônio, urânio e outros materiais, que são desconhecidos pelo homem ainda. A linfa entra nas proximidades das duas glândulas, que estão trabalhando juntas de uma maneira muito específica, e então toma uma orientação. Pode se tornar um cálcio, potássio ou qualquer outro material necessário, até mesmo urânio em seu corpo. Como nós transmutamos você? No processo de transmutação, temos que entender que é a energia do comportamento e não a energia do estado da matéria. Na unidade de aprimoramento, nós transformamos você em um único plasma. Esta é a sua alma. A estrutura dos ingredientes dentro dela é a sua fiscalidade. E a alma da fiscalidade. A alma da fiscalidade é esse núcleo. A interação da totalidade cria a dimensão do gás, a dimensão do gás, a dimensão da alma. Não olhamos para o próton, o elétron ou o nêutron, mas para os efeitos que eles criam na dimensão da criação, como um campo. Portanto, agora vocês entendem como vamos transmutar vocês. Os diferentes processos de transmutação progrediram do teste de voo original para a transmutação pelo celular e depois a transmutação de um sistema para o outro, que começará em setembro. Abrimos a verdadeira tecnologia espacial para o homem. Em algum momento, a partir do início de janeiro do próximo ano, ofereceremos dois sistemas de voo, que pousarão um na Lua e outro em Marte. Convidei o chefe da missão 2030 a Marte, da NASA, para se juntar à Fundação Cash e trazer todo o processo em uníssono. A primeira pessoa a ser transmutada já foi escolhida. Ele virá de um continente que não seja a Europa. Faremos apenas 20 pessoas de cada vez, tanto para a missão da Lua quanto para a missão a Marte. Nós o levaremos do centro de aprimoramento em Linz e o aterrissaremos em um local na Lua. Transferiremos duas pessoas ao mesmo tempo para que tenhamos provas de como as pessoas irão mudar. A outra pessoa verá isso. Alocamos até 3 dias para este processo. Entretanto, o processo de desembarque e retorno levará apenas alguns segundos. Mas o processo principal será ver como você se comporta e como sua aparência mudou. Você não parecerá como um humano na plataforma da Lua. Depois de obtermos informações e compreensão suficientes das 20 transmutações para a Lua, então iremos a Marte. Marte é importante para nós porque a Lua tem características da Terra, enquanto Marte é um pacote de energia desconhecido, mesmo que saibamos disso. Em algum momento, em 2024 ou 2025, escolheremos outro sistema solar em nossa galáxia e a partir daí iremos para outras galáxias. Este processo é imparável. Não podemos parar este processo porque o conhecimento está se acumulando e a posição foi criada. Nas primeiras 20 pessoas a pousar na Lua, preferimos que haja um casal ou pessoas que se conheçam. O custo é de 25 mil euros para a Lua e 50 mil euros para a Marte. Não se esqueça que o futuro depende do que estabelecemos hoje. O processo da Lua e Marte vem como uma doação para a Fundação Cash, pois utilizaremos diferentes locais e posições de pesquisa da Fundação Cash. A oferta para a Lua e Marte será concluída dentro dos próximos dias. Eu sei que muitos de vocês gostariam de fazer isso. Após recebermos as inscrições e doações, decidiremos quem vai e qual chega primeiro, segundo, terceiro e quarto. Como sabem, sempre nos lembramos quem foi o primeiro homem na Lua, Armstrong. Mas normalmente não nos lembramos muito de quem foi o segundo, o terceiro e os outros. Os 25 mil estão definidos para levá-lo à Lua. Não se esqueça que as outras agências espaciais, você paga um quarto de milhão a $1 milhão por apenas alguns segundos na atmosfera superior, e eles usam foguetes. Estes testes serão importantes para nós, porque queremos ver como nossa estrutura óssea irá mudar, e queremos ver como a alma da fisicalidade, a alma do homem e a alma da lua irão criar uma nova característica para nós. Vamos em pares, talvez quatro, para testemunhar um ao outro e ver como mudamos. Esta operação de transporte e transmutação para a lua começará no início do próximo ano. Mas temos que entender primeiro que aqueles de vocês que vêm conosco à lua voltarão como uma pessoa diferente, porque verão o mundo da criação através da transmutação. Vocês se tornarão maduros para a compreensão da alma do Criador. Vocês virão a compreender que são diferentes. De certa forma, viajar pelas profundezas do universo faz com que você se torne um novo ser, com um novo entendimento e uma nova compreensão para a totalidade do conhecimento da criação. Muitos de vocês vieram ao centro em Linz e foram tocados, descobrindo como era sua alma, sentiram a mudança e aprenderam como sua alma pode viajar. Esta é a razão pela qual viemos para o Instituto Espaçonaves da Fundação Cash. Em 2023, nos tornaremos um verdadeiro programa espacial nos níveis das energias do universo. Assinaremos um contrato com você sobre padrão de voo, o que significa que iremos decidir para onde você irá. Você poderá pousar na Lua ou em Marte e decidir que a vida lá é tão pacífica e bela que você não quer voltar. A decisão é sua. Desde os 2 minutos de áudio que faltam da comunicação de Armstrong com o Cabo Canaveral durante a missão Apollo à Lua, tem havido uma controvérsia grande sobre se existem ou não outras criaturas na Lua. A alegação é que Armstrong relatou ter visto outras criaturas na Lua, que ele encontrou outros estilos de vida e foi removido esse áudio porque eles não queriam que isso fosse ouvido pelo público. Não importa se ele encontrou ou não outras formas de vida. Nós, como buscadores de conhecimento, veremos a verdadeira forma de todas as formas de vida. Não há um canto no universo que não é habitado. Não há canto no universo onde não existe um tipo de estilo de vida. Quando as pessoas vão conquistar o Monte Everest, elas vão primeiro a um acampamento base, antes de fazer a ascensão final até o pico. Muitas pessoas do universo que querem ver a beleza da Terra usam a Lua para este propósito. A Lua é seu acampamento base para planejar e se posicionar antes de entrar na Terra. Como a vida na Terra é muito física, tudo é observado e pode ser visto. Portanto, a Lua tem sido usada como pelos visitantes da comunidade universal antes de se lançarem à Terra. Eles vêm para ver onde Mitra estava e como Mitra se sentia sobre a Terra. Logo, estas luzes aumentarão mais à medida que começamos a ir para a Lua. Eles virão para ver as criaturas de Mitra e a nova geração da filha de Mitra e a vida neste planeta. O mistério sobre os dois minutos que faltam da voz de Armstrong se tornará claro para nós. Mas o mais importante para nós será que é a primeira vez que viajamos através da dimensão da alma do homem. Será que veríamos a alma das criaturas do universo ou veríamos a fisicalidade dos homens do universo? Isto não é mais o que pensávamos, ou assumimos, ou supunhamos. É a realidade agora. As primeiras 20 pessoas que vão à Lua nos trarão de volta a experiência, e todas elas sentirão a mesma coisa, que são criadas a partir da estrutura da interação dos campos da alma do homem, da alma da fisicalidade do homem e da alma da Lua. O importante para nós, quando trouxermos de volta, é como você vai interagir com a sociedade aqui na Terra. Como você terá mudado? Como suas emoções e sua fisicalidade terão mudado? Se quando você deixou a Terra você estava cheio de câncer, como o câncer terá mudado quando você voltar? Se você fosse um cientista do conhecimento da filosofia, quando você voltasse, teria o conhecimento da fisiologia do universo? Porque agora você se tornou uma pessoa ou um ser da comunidade universal. As primeiras 20 pessoas serão para nós um enigma, mas nosso entendimento tem que vir através da alma da estrutura da criação do universo. Eu estarei filmando, mas para você, você estará por sua conta. Estarei lá para observar, para ver, para entender como vocês como humanos aprendem, como vocês trazem o conhecimento de volta, o quanto vocês se tornam os verdadeiros humanos. A partir de hoje, a Fundação Cash entrou verdadeiramente na tecnologia espacial. Testamos os motores, testamos os passageiros, trouxemos vocês para se tornarem os Mojans, o irmão do amor. E com isso, trouxemos a compreensão total da criação. Fecharei a oferta para as sessões de pouso na Lua e em Marte dentro dos próximos dias. Não importa quanta riqueza você carregue, nós escolhemos aqueles que vieram sinceramente como almas para servir. Você tem que entender que isso pode ser um bilhete de ida só. Não que você vá morrer, mas que nasça na dimensão da alma da criação no universo. Você pode decidir voltar e visitar, Você pode voltar para nós e nos trazer o conhecimento e a tecnologia. Você pode voltar e nos trazer o amor do Criador. A transmissão de voos de Marte e da Lua será exatamente como quando o homem foi para a Lua. Eu observei meu telhado e me perguntando o que o homem fará e o que ele vê. Cerca de 55 anos depois eu estarei na Lua, lá na Lua, para ver o que o homem realmente se tornará. Como ele vai se comportar? Será que ele ainda mataria? Será que ele se comportaria corretamente com a comunidade universal que está na Lua? Seria o voo da Lua um teste para convencer a comunidade universal de que o homem pode ser mudado do seu hábito de matar? Aqueles de vocês que vão à Lua e voltam não serão os mesmos de antes. Vocês serão conhecedores do conhecimento do universo, onde o estado da matéria se torna irrelevante. Em meados ou final do próximo ano, abriremos uma colônia de homens na Lua, porque então será fácil para nós, então entenderemos mais. Da Lua iremos para Marte e depois para o próximo, e ainda mais adiante. O site da Fundação Cash não oferecerá um item de venda para a missão da Lua e Marte. Você faz uma doação diretamente à Fundação Cash e depois pede para estar na lista do sistema de voo para a Lua ou Marte. Será interessante para nós ter um casal, um irmão e uma irmã, amigos, e ver como eles reagem. Será importante para nós se você puder fazer uma, o que chamamos de visualização da informação, quando você voltar. Não gravado em câmera, estará em uma dimensão e direção diferente. E veremos como a tecnologia trará uma nova dimensão para todos nós. Desta forma, pela primeira vez, o homem se tornará um verdadeiro membro da comunidade universal. A missão da Lua, a partir do início de 2023, é o que chamamos de abertura de novos conhecimentos e novos entendimentos. O que será interessante para nós é como você tem automaticamente todo o conhecimento necessário para viver na Lua ou em Marte. Você sabe o que tem que fazer para viver, o que comer, para onde ir e como absorver as energias daquele planeta. De certa forma, a partir de 2023, nós nos uniremos verdadeiramente à comunidade universal. A parte mais interessante será como você vai se graduar no conhecimento do universo. As primeiras pessoas que voltarem terão acesso ao conhecimento, terão conhecimento para se tornarem os verdadeiros professores, para compreenderem, para serem capazes de levar a alma dos outros com conhecimento. Eles não se tornarão profetas, mas apenas um ser normal. Você ensinará e transferirá o conhecimento não apenas para a raça humana, mas também para outras raças do universo, para compreenderem o processo da criação da maneira como nós lhe ensinamos. Continuaremos ensinando, e nesse processo criaremos uma condição do conhecimento comum para todos nós. De certa forma, desde os humanos até as pedras, os animais, as árvores e tudo o que existe neste planeta, para nos tornarmos conhecedores da vida e da criação. As missões espaciais da Fundação Cash 2023 serão o início do que chamamos o ciclo da mudança. Veremos o estabelecimento da paz mundial. Veremos o estabelecimento de um planeta, uma nação, uma raça. Quando pudermos transmutá-los para qualquer posição no universo, será o fim das religiões. Veremos o fim dos governos e veremos o fim do que chamamos de injustiças em nome dos governos. O processo se tornará tão transparente que nenhum de nós se atreverá a trazer uma separação. Veremos o fim do racismo, pois todos nós nos unimos para nos tornarmos o conquistador da paz no universo. O homem se tornará unido para ser uma só alma para o universo. Não importa em que raça ou posição nascemos neste planeta, nós nos esforçaremos para mudar a condição. O homem não será mais conhecido como um animal, mas todos nós mudaremos por nós mesmos para nos tornarmos a bandeira da paz, a bandeira do conhecimento, e para nos orgulharmos de ser do sangue de Mitra, de onde o Criador veio. Então o processo se tornará belo para todos nós. É difícil começar uma nova estrutura, uma nova religião, um novo país ou uma nova dimensão. Mas quando se dá e as pessoas por si mesmas vêm, elas mudam a si mesmas. Toda a humanidade tem que mudar para aceitar a paz. Então nós nos tornaremos pacíficos. Isso ficará gravado na estrutura da vida e da alma do homem. Como será o homem na Lua e em Marte no universo? Em vez de cores diferentes, ele apareceria como uma luz cinza prateada? Então aqueles de vocês que eram racistas pela cor da pele e aqueles de vocês que tentaram mudar sua cor por causa de tantos abusos, agora todos vocês serão iguais. Estes não são contos de fadas, mas realidades que muitos de vocês que passaram pelo sistema de transmutação em linhas experimentaram. Reservem sua passagem e junte-se a nós em 2023 para viajar para a Lua, Marte e mais além. Recebemos as coordenadas do desembarque na Lua pela Apollo de um buscador de conhecimento que disse ter vindo de alguém que estava lá e trabalhou com a NASA. Se essa pessoa tiver mais informações para compartilhar, entre em contato conosco e vamos levar isso adiante. Ainda jovem, pouco antes de ir para a universidade, conheci uma das mulheres mais bonitas e serenas do mundo, chamada Mary Hardy. Ela fazia parte da missão da NASA para a Lua. Ela era um dos principais membros da aterrissagem Apolo. Eu a conheci bem e compartilhei muito conhecimento com ela. Ela vivia na Inglaterra, no condado de Oxford. Passei muito tempo com ela para entender como os americanos se enganaram e o que realmente aconteceu. O pouco conhecimento que ela podia dar me mostrou que, mesmo com todas as grandes mentes da NASA, eles ainda não tinham entendido a totalidade. A humanidade ainda chegou a compreender a totalidade. Perdão, a humanidade ainda não chegou a compreender a totalidade. A raça humana, sob a bandeira do Instituto da Nave Espacial da Fundação Keshe, com uma nação, uma raça, um planeta, deixará a aldeia da Terra e entrará na imensidão do espaço, não na dimensão física da fisicalidade de hoje, usando um macacão, mas com a roupa da criação, que é o conhecimento do universo. Junte-se a mim para as excursões à Lua e Marte e torne-se o primeiro embaixador do homem na comunidade universal. Os cidadãos do universo vão invejar como você os superpassou, sendo de uma aldeia tão pequena, em um pequeno canto deste universo, e ainda assim você tem acesso ao conhecimento da criação. Eles têm sonhado e trabalhado para alcançar isso por bilhões de anos. Junte-se a mim, em Lynch, e minha alma viajará com sua alma para ter certeza de que você está a salvo, e você voltará a salvo. Nós vamos com você e seguramos sua mão, até que você aprenda a viver nos campos magnéticos do oceano do universo. Chegou a hora do homem entrar em uma comunidade universal. Não olhamos para ver se é 1º de janeiro por um calendário como islâmico, judeu ou qualquer outro calendário. Chegou a hora e o ponto da maturidade do homem. Mas como eu disse, toda a raça tem que fazer parte disso, para ver e sentir a mudança e para se tornar uma única nação. Quando você vier a Lynch para o voo, não espere que após uma ou duas vezes você esteja na Lua. Temos que colocá-lo através do sistema e estruturá-lo até que você se acomode diretamente na transmissão e transmutação. A parte mais interessante será quão ansiosamente nós, cidadãos da Terra, esperaremos pelo seu retorno. Pergunto-me se os americanos deixaram uma câmera na Lua, que quando um de nossos buscadores de conhecimento que vai à Lua e a encontra, e de alguma forma a liga, transmitirá a aparência do homem na Lua, de volta ao Cabo Canaveral. A mesma coisa aconteceria em Marte, onde um dos sistemas é acionado e envia a imagem de volta à Terra, de como o homem se parece em Marte. Mostramos os ensinamentos como é simples o processo de transmutação. Mesmo na introdução, que mostramos no início do ensinamento de hoje, que confirmamos que mostramos a compreensão do plasma, onde os campos da totalidade do elétron, próton e nêutron, como um pacote de energia, é notado. Quando enviamos a Lua da Terra, você não sentirá muita mudança, exceto quando entrar na condição atmosférica e nas forças de campo dos dois planetas. Nós não viajamos na dimensão da fisicalidade. Nós não viajamos na dimensão das forças de campo. Quando enviamos para Marte, como você se sentiria? Eu lhe direi exatamente como você se sentirá. Você entrará em um campo magnético plasmático do átomo da Terra. Aqui o áudio ficou ruim na maior parte dos ensinamentos a seguir, mas ninguém perguntou sobre isso. Parece ser sobre o cruzamento dos diferentes plasmas da Terra e da Lua. E o ensinamento continua. O astrofísico que está trabalhando na presente missão a Marte teve vislumbres de entrar nos campos de plasma e eles veem as mudanças, mas não entendem que, na verdade, eles estão entrando nos campos de plasma da totalidade. A estrutura de nosso sistema solar tem o Sol no centro e diferentes planetas, incluindo Marte e as diferentes luas. Quando você entra no sistema solar, de fora você entra em uma série de zonas. Estas são zonas dos campos. Então primeiro você entra na zona do sistema solar, depois na do planeta ou da Lua, daquele planeta. Então esta entrada e saída é importante e será vital para compreender a transmutação dos elementos. Quando eu crio o homem em sua própria dimensão, eu expando sua alma e você se torna uma bolha. É o mesmo processo e não importa o que está dentro. É a totalidade que cria dimensão dentro do plasma. Agora você entende por que passamos pela tecnologia de aprimoramento e por todos os outros aspectos para nos levar a este ponto. Como vamos mudar quando entramos em um plasma para qualquer posição dentro do plasma ou mesmo para seu centro? No passado ensinamos sobre os campos magnéticos gravitacionais do planeta, inércia e sobre a alma do homem, que são campos gravitacionais magnéticos da totalidade. Mas o que é esta inércia elusiva? Fizemos outra palavra para isso. Chamamos inércia como a interação da força do campo do estado da matéria. A inércia no corpo do homem é chamada de espírito, quando a alma interage com a totalidade dos campos do universo, enquanto o espírito ou inércia está envolvido apenas com a estrutura da fisicalidade da existência, do planeta ou do corpo físico. Quando se viaja para outra dimensão com outro campo gravitacional magnético, a alma permanecerá a mesma, mas o espírito do homem ou a inércia das forças de campo internas do homem tem que lidar com as forças do campo inercial do planeta. Isto dará a nova forma ao homem. O homem mudará a forma que se adapta à dimensão da existência do planeta e à posição para a qual ele viaja. Como os campos interagiriam? Você se tornaria como um peixe nos oceanos do líquido do planeta ou um pássaro que voa nos céus dele, ou se tornaria um homem no solo do planeta. Agora você entende os isótopos e como olhar para as interações de plasma. O homem escolheu muitas palavras para a mesma coisa. Nós chamamos isso de inércia no mundo da física e espírito na dimensão da vida do homem. A humanidade se tornará sábia para compreender a totalidade e saber como se comportará. Inércias diferentes criaram elementos diferentes como ouro, oxigênio e o resto. Como sua inércia se manifestará na dimensão da condição plasmática da Lua? Será que isso criará um novo você? Você seria a estrutura do ouro ou do hidrogênio? A totalidade do conhecimento está dentro da estrutura das unidades de aprimoramento em Linz. Nós criamos os campos dos sistemas a partir de tudo em que o homem é feito. Será que você precisa de uma estrutura óssea na Lua ou em uma outra dimensão no universo? Ou você ficaria para se tornar novas estruturas que nunca conhecemos antes, que são uma combinação da totalidade daquele lugar? Somos apenas ossos agarrados um ao outro para criar a forma do homem. Você já olhou para a estrutura óssea do peixe baiacu? Não é feita da conexão dos ossos das estrelas? À medida que ele se expande, a estrutura se torna frouxamente ligada, então o homem mudará nessa dimensão e direção. Se formos para um planeta onde a força da nossa alma e da fisicalidade não pode suportar a estrutura do corpo, será que o homem se tornará como uma minhoca? Será que cavaremos o solo do planeta ou nos tornaremos uma minhoca voadora? Será que a interação dos campos desta minhoca voadora criaria uma luz com o ambiente do planeta? Quando não tivermos um esqueleto para suportar nossa estrutura, será que nos tornaremos uma bola de luz como a jarra que vemos flutuando no céu? Ela tem inteligência e sabe para onde vai. As luzes nos céus, ou OVNIs, estão indo rapidamente para outro lugar. Depois de visitar as cataratas do Niágara, ele quer ir e ver as pirâmides do Egito. A luz é sua aura. É a interação da alma da fisicalidade e da alma do homem com os campos dos gases deste planeta aqui. Há diferentes estruturas de vida abaixo de nós, dentro da esfera e das camadas desse sistema planetário. Há cavidades dentro da estrutura de cada planeta. Elas contêm apenas campos nos quais uma nova vida foi criada. Estas formas de vida vivem pelo que está disponível no momento, no lugar e na posição. Há até mesmo vida dentro do centro do Sol. Não pode ser diferente do que os campos em diferentes forças que levam à criação do homem. A interação de ordem superior dos campos tem que criar a condição de vida. Tem que criar a condição da maturidade da compreensão do tempo, do lugar e da posição. Aos poucos abrimos seus olhos para a verdade, que quando você pousar na Lua, uma luz voadora se torna um profeta para você. Não se torna, na verdade, um profeta para você, se ele lhe mostrar alguma coisa. Você apenas a toma como mais um sinal da criação, mais uma beleza do Criador. Eu fiz uma imagem de mim mesmo. Mas a beleza dela é que eu tenho muitas imagens, pois interajo em diferentes campos, em diferentes forças. Fiz a vida à imagem de mim mesmo. E não só isso, a vida existe em todas as dimensões do universo. É a interação do espírito do homem ou criatura com seu ambiente que decide a forma do ser e a essência de sua inteligência. Eu fiz do universo a imagem de mim mesmo, como uma luz, como uma alma, como um sol. E a fisicalidade vem da interação do Sol com seu ambiente para se manifestar como planetas e luas ou como um homem e todas as criaturas do planeta. Em 2023, o cumprimento da promessa do passado será completado não por nós, mas por você, como passageiro do universo. Um novo ciclo começará para o homem, um novo entendimento será como os primeiros voos dos irmãos Wright, e vemos como isso se desenvolveu ao longo dos anos até o laboratório espacial de hoje. Nas próximas semanas deixarei o homem tão ocupado com novos conhecimentos que ele não terá tempo de ir para a guerra. O homem não verá a essência no conflito, mas na unidade. Traremos o fim das religiões à medida que o homem tomar consciência da alma e da alma da fisicalidade, e que ele não precisará de um intérprete, nem de um abusador. As religiões se unirão para resistir a este novo conhecimento à medida que traz e termina com elas. Mas elas não serão páreo para o que será entregue agora. Ao elevarmos a alma, nos afastaremos da religião. Ao nos tornarmos religiosos por nós mesmos, na compreensão do trabalho do Criador, sem necessidade de intérprete. Desta vez, não são os americanos nem os russos que vão para o espaço. Desta vez sou eu quem vai ao espaço. Sou eu quem decide. Sou eu quem é o embaixador do homem. E sou eu quem tem que ser o melhor. Quando você for à Lua, será Armstrong, os irmãos Wright e todos os outros juntos de uma só vez. Depois, veremos como você aterrissará e como se comportará. Há uma coisa diferente, você não jurará segredo aqui. Mas pelo contrário, quando você voltar, terá que ensinar e compartilhar o entendimento da totalidade. Junte-se a mim na Lua e em Marte, então o universo é seu. Porque uma vez que eu lhe ensinar a andar e falar, você entenderá como se conectar com o resto da comunidade universal sem nenhuma cortina, sem nenhum intermediário. Então você se torna o homem da paz. Você se tornará o embaixador do homem no universo. Para aqueles que vão nestas excursões à Lua e ao espaço, suas famílias nunca sentirão sua falta. Isto porque vocês estabelecerão uma conexão através da alma com eles. Eles sentirão sua presença em todos os momentos. É muito diferente da dimensão da fisicalidade, onde você tem que ir e vir, ou estar com a pessoa o tempo todo. Esta sensação de falta ou de perda sai pela janela. A essência da presença onipotente eterna torna-se o que eu chamo o estilo de vida do homem que entra nesta mudança. Quando entendemos isso, as restrições da fisicalidade, que você precisa estar fisicamente com alguém o tempo todo, não se aplicam mais. Não estamos vinculados pelo tempo e pelo lugar. Podemos ter a conexão mesmo com aqueles que perdemos no passado. Podemos estar novamente com a alma do filho, irmão, mãe ou amigo que faleceu há anos. Uma vez que vivemos na dimensão do espaço e do tempo do universo, e não na fisicalidade do homem, que é restrita por sua posição e tempo. Bem-vindo ao meu mundo e de onde eu vim. Bem-vindo à vida do homem como uma alma e como parte da comunidade universal. Junte-se a mim em Lins para levar o primeiro homem ao espaço, e junte-se a nós no espaço para que compreendamos a totalidade do trabalho do universo. A verdadeira raça, para a raça humana, para se tornar parte da comunidade universal, começou. Nós nos manteremos na essência da alma da fisicalidade do homem pelo tempo que vocês desejarem neste planeta. Para além deste planeta, pertence a você e a sua alma. Vocês se tornam o capitão de sua vida. Você gostaria de voltar para a vida e a dor neste planeta? Ou você gostaria de ser livre de tudo e fazer parte da comunidade universal e viajar pelo espaço do universo? Porque uma vez que você tem aprendido, você não pode esquecer. Fim da primeira parte desse índice rápido do workshop número 446. Foi feita uma pergunta sobre o grupo brasileiro que ouviu a simulação de voo de transmutação pelo celular conduzida pelo Sr. Cash durante o Plasma Reactor Group do RIC. Muitos deles tiveram experiências diferentes e interessantes enquanto ouviam a gravação com seus fones de ouvido. Uma buscadora de conhecimento experimentou estar no espaço profundo e escuro com bilhões de pontos de luz. Ela perguntou sobre sua experiência. O Sr. Cash respondeu: "Eu não sei. Eu não estive lá." É o que você vê e como você interpreta a partir do seu ponto no tempo e posição. Então você diz o que está sentindo sobre isso. Nos testes de voo em Lins, o que eu disse no início, que aceitamos o que as pessoas nos dizem, que veem e experimentam. Algumas pessoas vão exagerar, outras vão inventar algumas coisas. Quando as pessoas saem, às vezes lhes fazemos perguntas muito profundas. Alguns dos buscadores de conhecimento passam por experiências muito emotivas que nem sequer querem falar quando saem, porque as emoções são muito tocadas e eles querem entender sua experiência. Eles querem amadurecer sobre o que passaram no sistema e como entrar em contato com sua própria alma. Portanto, o que quer que você veja, você tem que nos explicar, porque nós não estávamos lá. Pergunta para o Sr. Cash. Temos um Sol em nosso sistema solar que os planetas giram ao redor, e as luas giram ao redor dos planetas. Então temos um Sol no centro de nossas galáxias que nossos sistemas solares giram ao redor. Há Sol também no centro do universo, e há outras galáxias que giram ao redor disso. O universo faz parte de um aglomerado de universos não únicos. Acho que você disse que era entre 6 e 9 universos que formam um aglomerado. Esse aglomerado é um dos muitos aglomerados de universos. Esses aglomerados giram ao redor de um Sol no centro do Únicos? Sr. Cash responde. Se você entendeu a totalidade, planetas, luas e o que quer que gire ao redor de um Sol, este é o padrão. Então o Únicos também gira ao redor de um Sol, que é o Criador, a alma do Criador, de onde vem toda a energia. No desenho do Únicos, no verso do livro número 3, o ponto central é o Criador. O resto está por conta própria. Seus próprios aglomerados e seus próprios aglomerados. Se você comparar com a alma do homem e sua criação, seu corpo, então seu próprio cérebro, rins, coração e todos os outros têm sua própria alma. Então dentro deles há outras seções e compartimentos de diferentes forças de campo para fazer diferentes tarefas, por exemplo, limpar o excesso de zinco no corpo. Ou digamos que seu rim tem uma parte nele que para limpar a vitamina D extra, por exemplo. Então a parte que limpa as vitaminas D tornam-se como pequenas galáxias. Então dentro destas galáxias você tem diferentes tecidos e células, e elas se tornam como sistemas planetários diretos, ou o que quer que seja. O corpo começa a parecer um mini cosmos, ou uma cópia do cosmos. Mas o importante é que a essência da vida desta célula no rim é que ela está conectada à alma no centro do rim. Portanto, é o mesmo em toda a criação. Todo o Únicos evolui e é alimentado pela alma do Criador no centro. Todos aqueles universos e galáxias que vemos nos céus são como aqueles aglomerados de células nos rins. Pergunta o Sr. Cash, isso realmente dá mais compreensão a eu fiz o homem imagem de mim mesmo. Como o uso do sistema de Vold difere do uso da alma do homem? Sr. Cash responde, o que você quer dizer com isso? Explique-se. Pergunta, o buscador de conhecimento diz, bem, com a redução da alma da fisicalidade e a conduta correta e ativando seu carbono 14 e fazendo certas práticas, as pessoas são capazes de voar ao redor deste universo e possivelmente de outros universos. Os humanos são capazes de fazer isso apenas usando sua alma do homem. Por causa da redução da alma da fisicalidade e sua conduta, eles podem assim voar ao redor do espaço. Existe alguma diferença entre isto e o uso do sistema de voo em Lins? Sr. Cash responde, o sistema construído em Lins permite mostrar a você a beleza de sua própria alma, a si mesmo e a ninguém mais, e ensinar-lhe como alcançá-la. É uma ferramenta para ajudá-lo a encontrar sua própria alma e aprender como operá-la. Nós não fazemos mais nada. Nós o chamamos de sistema de voo, mas na verdade é realmente uma expansão do sistema da alma. É uma chave para destravar a alma do homem da prisão da fisicalidade do homem. O espírito ou alma da fisicalidade aprisionou a alma do homem. É como no tokamak, onde eles usam um plasma para segurar outro plasma. Para conter um plasma, preciso ter um plasma para conter o outro. Então, seu espírito criou uma rede ao redor de sua alma, por energia de campo e nada mais. Buscador de conhecimento pergunta ao Sr. Cash, você poderia apenas explicar o que você se refere como espírito? Sr. Cash responde, a alma da fisicalidade é o espírito. Em um contexto cultural religioso, você o chama de espírito ou Espírito Santo. O Espírito Santo é a sua alma da fisicalidade. Na unidade de aprimoramento, diluímos a alma da fisicalidade ao redor do corpo e isso permite que a alma do homem se expanda além. Mas a alma do homem tem uma limitação quanto ao quanto pode se expandir. Em lugares onde a alma da fisicalidade é mais fraca, a alma do homem se expande. É como um balão. Se você coloca pressão em torno dele, então ele começa a ficar saliente em alguns lugares. Essas pequenas bolhas são criadas pela pressão do campo. No mundo da tecnologia do plasma, não colocamos pressão, diluímos a força dos campos do espírito ou da alma da fisicalidade. Agora a alma do homem pode decidir para onde quer ir. Se ele quiser visitar o irmão ou a mãe em outra posição na galáxia, por exemplo, não há diferença. A alma do homem não está autorizada a estourar o balão, em vez disso, ela o reduz a uma nova forma. Mas agora a alma da fisicalidade é diluída por dentro. Nos próximos tempos, quando o homem amadurecer mais nos detalhes do conhecimento, você verá sua fisicalidade tomar uma forma totalmente diferente. Agora, o homem aparece na dimensão física, na forma como vemos hoje. Mas quando nos tornarmos maduros e olharmos para nosso espírito, não veremos esta forma que vemos hoje. De jeito nenhum. Veremos uma transição de campo. É como quando você tenta se equilibrar em uma corda, os braços e as pernas sobem e descem e mudam continuamente de posição para manter o equilíbrio na corda, mas sua forma física não muda. É o mesmo querer que veremos com a alma da fisicalidade na dimensão da energia. Vemos tudo como um compacto. Na fisicalidade você move uma mão ou uma perna para se equilibrar. No mundo do plasma, você cria equilíbrio com seus outros sistemas no ambiente. Quando você entender isso, ficará claro para você qual é o trabalho das unidades de aprimoramento. É como se lhe tivéssemos dado um Rolls Royce. É lindo e cheio de tudo que o homem sonhou como perfeição. Nós lhe demos o conhecimento do Criador. Agora você sabe que tem uma alma dentro. Mas a única diferença é que o Rolls Royce está na rua e não lhe pertence, a menos que lhe demos a chave dele. É o mesmo com a sua alma. Como o Rolls Royce, a beleza de sua alma está lá. Agora, com a unidade de aprimoramento, nós lhe demos a chave, a riqueza, o luxo de entender o conhecimento da criação. Isso é tudo o que é. É a chave para o conhecimento do universo. Não é uma caixa mágica, é compreender o trabalho do universo, o que ele é e como podemos criar a condição de que precisamos. Eu não decido para onde você vai, ou como a parte da fisicalidade se manifestará nessa dimensão. Pessoas que foram ver alguém que morreu há anos e se encontraram com eles, mas não puderam fazer nada de volta, não puderam trazer nada de volta, porque estavam na dimensão das energias, porque a pessoa já desistiu da fisicalidade, e é por isso que eles não conseguiram trazer nada de volta. Essa pessoa trocou a maturidade da alma da fisicalidade e o espírito já se foi. Quando se viaja com um sistema de voo, o espírito e a alma estão juntos. Quando você morre fisicamente, você deixa o espírito da totalidade para trás. É por isso que você não pode recriar a fisicalidade, porque todas as células do corpo que têm alma ou almas da fisicalidade foram todas dispersas e estão sendo usadas em outro lugar. Elas se tornaram parte de outras criaturas e, portanto, não têm permissão de voltar. Erradamente, as pessoas acreditam que podem fazer isso de voltar para o futuro. Mas, como a gente vê no filme De Volta para o Futuro, mas isso é impossível, porque todas as almas das células se tornaram parte de outros seres. Você vai trazer um pedaço de minhoca de volta, um pedaço de lagarta ou uma mosca? Os pedaços já foram para todos os lugares. Outros seres comeram aquelas almas da fisicalidade ou crianças já foram criadas também a partir delas. Portanto, você teria que reunir todas essas almas desde a época de sua morte até hoje. É impossível. Mas na dimensão da alma, você não tem o espírito com você. Você tem a energia da alma com vocês. É por isso que eu disse que se o homem soubesse o que lhe acontece após a morte, ele teria uma atitude diferente, porque ele não tem a dimensão desta forma da fisicalidade da Terra. Quando esta alma toma posição em outra dimensão do universo, decide como se manifestará de acordo com as condições criadas pela interação de sua energia com os campos da inércia do ambiente de onde ele vai. Nessa posição, ele criará sua própria fisicalidade através da inércia. Um novo espírito ou alma da fisicalidade será criado, porque ele tem que desacelerar, e nessa desaceleração, tudo muda. É o mesmo com a alma do Criador, quando ele desce, ele reduz a força do campo e se torna um homem, mas em essência, ele ainda é os campos de sua própria criação. O Sr. Cash aqui apresenta um novo gerador de energia de 10 kW, combinado com a unidade de gás, como ele fala que é absolutamente maravilhoso o sistema. Ele será oferecido por 60 mil euros e é um híbrido, combinando ambos os sistemas, e nunca foi feito antes isso. Você é autossuficiente em energia para toda a vida. A produção começará com apenas 1 a 2 mil unidades. Ainda há cerca de 70 pessoas que permaneceram leais à Fundação Cash quando compraram o gerador Magrave original. Serão tomadas providências para que eles adquiram esta nova unidade em seu lugar. Não esqueça que os gases são a essência da criação dos GANs, que são a essência da energia que o homem, que o corpo a essência da energia que o corpo do homem como funciona. Com a energia elétrica criamos a condição da energia da fisicalidade. Com os gases criamos a condição da energia de GANs. Todos esses sistemas têm 100 euros de taxa de royalties por ano para a Fundação Cash para os próximos 20 anos. Esperamos acrescentar as outras unidades suplementares para alimentos, água e outras necessidades. A Fundação Cash quer transferir essa tecnologia rapidamente para a África. Penso que muito em breve no mundo ocidental, nos próximos 2 anos, essas unidades se tornarão obrigatórias quando se construir uma nova casa. Buscador de conhecimento pergunta ao Sr. Cash, como este mesmo conhecimento foi passado na época de Jesus Cristo, já que o conhecimento do homem sobre o universo naquela época era muito pequeno? Sr. Cash responde, Cristo tinha apenas uma visão deste conhecimento, mas não uma compreensão do mesmo. Isto é uma grande diferença. A alma do Cristo é a mesma alma de Moisés, Maomé e o resto. Um homem com trajes diferentes, mas é o mesmo homem. O mesmo homem fala com você hoje. Não é a posição, é a compreensão de poder compartilhar no tempo, no lugar e no espaço. Esses ensinamentos não são apenas para o homem, eles são para a totalidade da criação. A comunidade universal, que é a totalidade do universo, e aprenderá assim com o homem. É assim que se entende isso. É a mesma alma, é o mesmo homem com roupas diferentes. Mas a alma da fisicalidade está ciente do conhecimento da alma, mas não é capaz de compartilhar porque não está lá. As pessoas não estão prontas, os seres não estão prontos para isso. Pergunta ao Sr. Cash: os campos dos Ganges zinco e CO2 podem mudar a morfologia da úvula e assim mudar nossas emoções no cérebro? Sr. Cash responde: toda vez que você entrar em contato com qualquer campo plasmático ou coleção de campos plasmáticos, irá afetar você. Quando você entra em contato com os Ganges, isso irá tocar suas emoções. O maior efeito acontece quando você entra em contato com uma coleção de Ganges, o que chamamos de um homem e uma mulher, e nós nos apaixonamos. Isso muda nossa emoção, porque a força do campo recebido e dado é muita. Não temos que interagir fisicamente com aquele por quem nos apaixonamos, e ainda assim, isso pode mudar nossa vida. Aqui o Sr. Cash conta a história do ex-presidente do Cazaquistão, apaixonando-se por uma âncora do noticiário só de vê-la na televisão. O maior efeito sobre nós é a coleção de Ganges de outro ser, seja ele um cão, um gato, um homem ou uma mulher. Emoções através da interação dos campos. Não importa qual unidade de aprimoramento você compra, elas são a extensão da mesma tecnologia, do mesmo sistema. Todos eles estão trabalhando no nível da alma. O gás de CO2 é plasmático e carrega uma conversão de energia dos Ganges, o que significa que ele dá vida, se conecta a dar vida. Podemos colocar duas pessoas na mesma sala com um incêndio e usar um gás de CO2 plasmático, e uma irá morrer e a outra sobreviverá. A alma que sobrevive ainda quer estar aqui, enquanto a outra alma usa as energias de CO2 com conexão com o meio ambiente para elevar a alma para deixar a fisicalidade. É o ponto da morte, elevando a alma. Você pode encontrar um marido e uma esposa na cama em um incêndio. A esposa vive por causa do amor pelo neto, mas o marido deixa ir, porque já estava farto das dores desta vida com o câncer e o resto. É a alma que decide. Todas as tecnologias que entregamos são uma combinação de elevação da alma, alimentação e o resto disso. A tecnologia está evoluindo rapidamente. Quando você usa as unidades de gás na agricultura, você converte a expansão dos campos na colheita em expansão da alma do homem. Então você pode ver o que faz, como as pessoas e o meio ambiente começam a mudar também. Você pode observar isso. Isto cria uma confusão com o Ocidente. É também por isso que muitos de vocês, buscadores de conhecimento, têm um problema com suas famílias. Porque vocês foram tocados pelos Ganges e foram tocados pela elevação da alma. A fisicalidade só existe porque você tem que lidar com ela. Quando sua alma tiver sido elevada, então você vê a luz e compreende o conhecimento. Quantos buscadores de conhecimento já tiveram ou estão tendo problemas com suas famílias? Porque dizem eles: se a tecnologia está correta, por que você não faz isto ou aquilo? O que significa usá-la para seu benefício pessoal. Mas a tecnologia teve que ser levada ao ponto da maturidade. Você está satisfeito por dentro com as energias da elevação da alma. Agora é hora de trazer essa mudança para a fisicalidade. Os novos sistemas estão preparados para fazer isso. Quando mostrarmos uma primeira transmutação, então você verá a mudança, as mudanças de que temos falado para o mundo que acontecerão. Quando mostramos a eletricidade e a produção de energia, colocamos isto tudo acima de qualquer dúvida. O maior problema que o mundo ocidental tem com a Fundação Cash é como lidar com isso e como podemos trazer a mudança e como podemos literalmente esquecer o que está sendo forçado e escrito. A elevação da alma vem dos campos do universo. Os campos mais fortes estão mais próximos do centro da espiral. Quanto mais forte for a alma, mais perto estará do centro e mais poderosa se tornará a sua existência. As pessoas que têm muito mais conhecimento do que nós geralmente vêm dos círculos mais internos da criação, mais profundos dentro da espiral do plasma. O homem é da força do início da espiral. Aqueles que têm os OVNIs estão um pouco mais profundos na espiral. Eles atingiram este limite, mas ainda podem ir mais fundo. Como eles têm um pouco mais de conhecimento, quando interagimos com eles, pensamos que eles são deuses. Não é verdade. Eles ainda estão elevando suas almas com o conhecimento da criação. Com os ensinamentos de hoje, aproximamos muito o homem do centro da espiral. Se o homem entende isso, então não lhe resta muito para alcançar a essência da criação. É aqui que as pessoas nos OVNIs têm inveja do homem, em como ele pulou essa distância. Este é o presente de Mitra, sendo o amante do Criador. Quando você se apaixona, você dá tudo. Não importa se você não come há muito tempo e se sente com fome ou se não tem roupas, você dará ao seu amante o que tiver. Foram necessários trilhões de anos de evolução e expansão da espiral do plasma para chegar até onde o homem está hoje. E agora ele saltou por um só amor. Isto é o que o nosso Criador trouxe para o homem. Então você entende o poder da emoção. Acho que o Criador surpreendeu a si mesmo com o que ele fez a si mesmo. Por isso Mitra se apaixonou pela Terra. Ela compreendeu a essência do amor dentro da criação neste planeta. Com todos os problemas que temos, amar no nível do homem é uma das coisas mais belas que o universo conhece. Doação incondicional de tudo, para ser capaz de elevar os outros. Pergunta ao Sr. Cash, como a fraca alma da fisicalidade foi capaz de escravizar a alma do homem que é mais poderosa? Sr. Cash responde, é como a rede do pescador. Quando está dobrada, não tem força, mas quando você desdobra a rede e a espalha, então você captura o maior peixe deste planeta. É a mesma coisa. A propagação da malha dos campos envolve muitos campos da alma. Como sempre expliquei antes, em lugares onde a alma da fisicalidade é mais fraca, a alma do homem sai, e você diz que teve um sonho. Você não teve um sonho, você teve uma viagem da alma. Quando você mantém a alma da fisicalidade apertada, então você mantém a alma do homem dentro de você. Se você olhar para os novos reatores de fusão da Tokamak ou CERN, eles criam um poderoso centro de um enorme plasma por campos magnéticos e enormes quantidades de eletricidade. Então o que eles dizem é que eles comprimem os campos do plasma central para criar fusão. Enquanto no corpo do homem, nós usamos um sistema dinâmico muito fraco através do fluxo de sangue, que envolve todos os campos. É só isso que ele faz. Ele se conecta a todos os campos e o espalha tanto que contém o plasma da alma do homem. A alma do homem é um plasma muito poderoso no centro. O fluxo sanguíneo dinâmico espalha e conecta a todos esses elos. É por isso que quando você eleva parte disso, isso muda. Eu já passei por isso muitas vezes. A única maneira de conseguirmos penetrar nesta alma é através do sistema respiratório e digestivo, porque nosso nariz está posicionado de tal forma que o ar e a comida passam perto da alma do homem. A alma do homem está sendo continuamente elevada pela comida e pelo ar. É por isso que quando comemos, mudamos emocionalmente. É por isso que alimentos diferentes afetam nossas emoções e nossa fisicalidade, porque esta rede dos campos da alma da fisicalidade ao redor de nosso corpo é afetada. É por isso que quando nos apaixonamos, isso dura apenas 3 a 5 anos. Depois disso, você tem que renovar o amor. É por isso que você continua dizendo ao seu amante, eu te amo, e você quer acariciar, beijar e fazer amor para ser confirmado e reconfirmar o amor. Porque você cria um novo amor e um novo entendimento com seu amante. A maneira como você ama sua esposa após 30 anos de casamento é diferente de hoje do que era no início, quando você se apaixonou pela primeira vez. Se você manteve a força desse amor, então você ainda ama da mesma forma. O amor que você criou era de uma combinação diferente de campos, porque durante esses 30 anos você comeu diferentes tipos de alimentos, com diferentes forças de campo de energia, e a mesma coisa com o ar, que você tem respirado e tudo mais. Portanto, a energia daquilo pelo qual você se apaixonou mudou, na verdade. É o mesmo período de tempo com o câncer. Você começa a ver os sinais do câncer de 5 a 7 anos a partir do momento em que você começa a desejar a morte. Com o tempo, você consome diferentes energias e essa energia traz uma elevação. Agora entendemos isso mais ou menos totalmente na dimensão da fisicalidade. Alguém perguntou se não havia problema em ouvir a simulação de voo, transmutação pelo celular que o Sr. Cash conduziu no programa do Rick. O Sr. Cash disse, você pode ouvi-la a cada minuto, mas o que você ganha com isso? Isso é o que conta. Será que isso traz uma mudança em você? Como isso eleva sua alma e a força de sua alma? Isso é o que conta. Quando trouxemos de volta o pessoal da Lua e de Marte, você verá a elevação da alma do homem e o homem mudará. Não é apenas o fato de enviarmos pessoas para ir à Lua. Nós vamos à Lua para trazer essa mudança. Eles se tornam os mensageiros da compreensão do novo mundo da criação. Não estamos transformando vocês em celebridades. Não estamos fazendo um novo culto aqui. Antes, tínhamos um cara no time central da Fundação Cash se forçando, dizendo, estou no time central, tenho que... Não, não é assim. Você está sendo elevado e assim você pode ajudar outros a se elevarem. É assim que você pode elevar as energias de si mesmo e dos outros. É o que você pode dar de si mesmo para que eles elevem suas almas. Pergunta ao Sr. Cash, existe uma solução para o autismo utilizando a tecnologia do plasma? Há gancho para eliminar o mercúrio? Sr. Cash responde, não entro nessa questão porque ela abre uma grande caixa de Pandora, especialmente com os americanos farmacêuticos, com autismo e tudo mais. Mas há uma maneira de superar o autismo através da tecnologia de uma maneira muito rápida. Com isso, vamos trazer uma nova dimensão à vida. Faremos testes nas novas unidades para o autismo, porque é um jogo muito complicado, é muito, muito complicado em como criar isso. Os relatórios agora entregues ao Senado dos Estados Unidos, eles confirmam a conexão das substâncias com as imunizações, o que vocês chamam as injeções que recebemos quando crianças. Portanto, nós sabemos disso, na verdade. Mas você tem que ter muito cuidado com isso, porque os lobistas são muito fortes e podem fazer todo tipo de coisas com vocês. Mas, em geral, o autismo pode ser mudado muito, muito rapidamente. É muito parecido com a cegueira. Há uma solução, há um padrão com isso. Você tem que construir um sistema para isso. O autismo é 100% reversível. Aqui, o Sr. Cash entra em mais discussões sobre problemas com a Bélgica bloqueando a tecnologia e outras coisas. A Fundação Cash tem um certificado de homeopatia para fazer sistemas de saúde. Alguém tentou fazer com que o Sr. Cash revelasse aqui a tecnologia usada nos novos sistemas. O Sr. Cash respondeu: a tecnologia é para a Fundação Cash e nós não a deixamos sair. Aprendemos com o passado, quando você nos enganou. Você nos traiu. Vimos que você é incompetente para trazer a tecnologia à tona. Então continuaremos fazendo isso do jeito que deveríamos. Aqui o Sr. Cash fala como os italianos enganaram a Fundação Cash. O cara da Rádio 1111, que fez entrevista com o Sr. Cash na Rádio Italiana já há muito tempo no canal do YouTube, mentiu para o pessoal em Linz e depois atacou a Fundação Cash. Você traiu a si mesmo, não a nós. Nós, como Fundação, fizemos. Aprendi isso muito com os italianos. Alguém do Irã me disse: é nosso direito ter a tecnologia. A resposta foi: seu direito é o direito animal, não o direito universal. Vocês se comportam como animais e vivem como animais e esperam ter tudo para se tornarem um animal mais poderoso, para fazerem mais estragos. Isso não será feito. Desta vez, fazer. Aprendemos com o que vivemos no passado. Voltaremos a trabalhar com os governos e, através deles, todos terão o mesmo acesso aos sistemas. Quando criei a Fundação Cash, confiei nos buscadores de conhecimento para ser como o povo judeu, que sempre lidei no meu mundo de negócios. Na comunidade judaica, eles não se traem mais ou menos uns aos outros, mas acidentes podem acontecer. Isso traz solidariedade ao seu trabalho. Eu nunca perdi um centavo em 20 anos de trabalho com a comunidade judaica. Se algo aconteceu, então foi corrigido. No início, eu acreditava que os buscadores de conhecimento viriam deste tipo de mentalidade, que eles seriam pessoas corretas. Mas descobri que as pessoas mais desonestas estão sob o disfarce de ser um buscador de conhecimento. Vem a Fundação Cash para enganar e roubar. Portanto, minhas atitudes nos últimos 2 ou 3 anos mudaram totalmente. Nós o tratamos exatamente como era antes. Para as pessoas em quem confiamos, trabalhamos com elas e as ajudamos a se expandir. O resto serão os governos. Esta é a melhor maneira de fazer isso, porque assim todos terão o benefício disso. Pergunta ao Sr. Cash: se eu fizer a viagem para outra galáxia e encontrar o planeta onde desejo ficar, o que acontece com minha fisicalidade aqui na Terra, quando eu quero ficar lá? Sr. Cash responde: você leva com você. Você ainda está conectado, mas vai com você. Como na Terra, tudo é da mesma força de campo. Você pode se manifestar em 2 dimensões. Quando você vai para uma força de campo diferente, é um jogo completamente diferente. Se você não entende o que fazer, você pode perder a alma da fisicalidade. Então são as coisas que o homem aprenderá de acordo. Com o tempo você aprenderá o que você pode fazer e o que não pode fazer. Você aprenderá por experiência. Se você se machucar muito, não fará isso na segunda vez. Pergunta ao Sr. Cash: ao viajar para lugares diferentes através da dimensão da alma, minha memória do lugar ao qual fui anteriormente permanecerá intacta? Sr. Cash diz: sim, é claro. Até mesmo a memória das experiências de outras pessoas se torna disponível para você, porque as memórias se tornam parte do conhecimento universal. É por isso que você pode falar os idiomas que você não conhece. Vemos isso na unidade de aprimoramento em Linz, quando as pessoas podem falar outros idiomas que não conhecem. Pergunta ao Sr. Cash: você disse uma vez o melhor lugar que posso levar o homem para aprender a viajar no espaço é Saturno. Será que isso ainda existe no plano da Fundação Cash? Sr. Cash responde: você pode ir a qualquer lugar. Veja, Saturno tem muitas luas e muitas condições, e condições entre condições. Você olha para as luas de Saturno, nós vemos como essas luas interagem e o que elas criam. Quando você olha para Saturno com suas luas, você vê uma bela estrutura atômica. Estou certo de ter publicado um artigo sobre a estrutura de Saturno. Saturno tem uma estrutura muito composta, onde está sobreposta. Então você tem um anel de Saturno, que está sentado do lado de fora, e você tem todas as luas e o resto disso. Depois você tem os anéis de gelo, que são a confirmação, são camadas. As diferentes camadas se conectam com os diferentes anéis, este hidrogênio, hélio, potássio, ou o que quer que seja. São diferentes forças de campo da inércia. As luas de Saturno não são apenas luas. Elas são feitas a partir da interação dos campos entre si e com o centro. Saturno ensina muito a você antes de você ir para o espaço, porque é um bom modelo do que eu chamo de estrutura molecular dos plasmas e do controle do campo. Com 11 ou 12 luas ou elétrons, você obtém uma diversidade muito boa dos campos. Olhando para qualquer planeta gasoso, você vê os anéis. Esses anéis confirmam que ganhos estão sendo feitos, criando as diferentes inércias. É por isso que você vê blocos de gelo de tamanhos diferentes nos anéis de Saturno. É assim que seus elétrons funcionam nessa estrutura. Seus elétrons no limite externo têm um sistema de energia e interações diferentes, depois os internos têm também. É por causa das forças de campo que eles carregam, nada mais. A forma hexagonal no topo do polo norte de Saturno se deve à interação das três camadas de Gans, o que traz uma estabilidade assim. É o mesmo que as formas hexagonais têm em sua pele, a partir de suas três camadas. Está em um dos ensinamentos médicos isso. A camada externa da pele é uma miragem da interação dos campos. Cada camada cria dois dos lados do hexagonal, para fazer assim um total de seis lados. Estas camadas estão se movendo com velocidades diferentes e às vezes em direções diferentes. Isto cria a interação dos campos. A totalidade cria a forma do hexagonal no topo do planeta. Nós entendemos isto há muito tempo. Você cria isto em seus reatores, quando coloca três camadas diferentes de Gans na bola giratória, por exemplo. Você torna isso dinâmico, então você verá um campo hexagonal em cima dela. É o equilíbrio dos campos. Quando você tem mais camadas, você vê campos mais complexos. Pergunta ao Sr. Cash. A situação de crise em todo o mundo com a seca, falta de energia, guerra, etc., o dispositivo que você mostrou hoje é o início da solução? Sr. Cash responde. De tantas maneiras, o próprio homem criou parte disso. De tantas maneiras, como eu digo, faz parte do plano maior. Eu sempre disse que o homem aceitará essa tecnologia não pela beleza dela, mas pelo medo de sua própria destruição. Estamos chegando a esse ponto. Todo mundo tenta ganhar dinheiro com esta crise. Este é o problema que temos, mas com o tempo vamos mudar. Estamos no lugar certo, na hora certa. A pressão sobre a Fundação Cash está além da imaginação. Pergunta ao Sr. Cash, eu gostaria que eles abrissem outro tipo de conta que nós pudéssemos elevar suas almas. Sr. Cash responde, veremos. Jalal, junte-se a nós no grupo de 20 pessoas para a Lua. Você tem os direitos. Pergunta ao Sr. Cash, o buscador de conhecimento responde com Jalal. Eu estarei lá, Sr. Cash. Sr. Cash continua. Todos os seres deste planeta se elevam juntos, desde as árvores, arbustos, animais e pedras. Todos terão a mesma elevação. Não é exclusividade do homem. É por isso que trouxemos isto à tona desta forma. Rick diz aqui. Temos outra pergunta do Brasil. O Brasil tem se mostrado bastante popular nos dias de hoje. Sr. Cash diz. Muito ativo. Eles não param. Temos um cara chamado Rafael. Ele não para de trabalhar. Eles não param. Uma pergunta sobre o uso aqui do Gans para alimentar as pessoas. O Sr. Cash respondeu. Você pode levar um cavalo para a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Você pode criar a estrutura dinâmica da comida, mas se a alma não quiser recebê-la, você pode fazer tantos sistemas de comida quanto quiser. Isso não vai adiantar. Já não fizemos isso com o homem? Não enviamos já tantos mensageiros para elevar a alma do homem? Quantos ouviram e somaram-se à força deles? Somente aqueles que quiseram elevar aceitaram. Caso contrário, para os demais, talvez não tenha sido uma perda de tempo, mas é um processo mais lento. Rick aqui fala, a história de Cristo alimentando as massas com um único pão e um único peixe tem alguma coisa a ver com o copo da alimentação ou alguma técnica? Sr. Cash responde, é só isso. O homem coloca o nome nisso. Mas em essência, é o amor e a energia de amar e dar. Pergunta ao Sr. Cash, quando nos movemos para nos conectarmos através das almas de nossos ancestrais para encontrar a verdade sobre a crucificação de Cristo, será que vemos através dos olhos de nossos ancestrais ou testemunhamos a história como se estivéssemos presentes? Sr. Cash responde, é uma combinação de ambos. É que ele conta sobre a senhora que viu Cristo na unidade de aprimoramento. Ela foi capaz de descrever a cor da pele, do cabelo, do vestido e como ele andava. Ela poderia nos explicar completamente sobre Cristo. se encaixe no que sempre dissemos sobre ele. Eu passei pela dimensão da alma e vi que a linha ancestral dela estava realmente presente durante a época da crucificação de Cristo. Havia várias pessoas que se conectaram com Cristo, mas não as manifestações como uma dimensão física. Veremos pessoas cujos antepassados entraram em contato com Cristo sem dúvida, porque ele viveu por 30 anos e entrou em contato com centenas, se não milhares de pessoas. Eles o viram, viveram com ele e o conheceram. Alguns compartilharam o pão com ele. Todas as almas que entraram em contato com Cristo tiveram filhos, e seus descendentes se espalharam assim. É como quando o cérebro guarda a memória de onde a célula de seu rim estará. Essa memória das conversas e sua presença estão dentro deles. Está no lado do RNA, no pacote, o pacote de energia, não no lado do DNA. A memória remonta à época inicial da criação. Se algum de nós chegarmos a este ponto, como eu disse, você pode até mesmo ver a alma do Criador e entender sua linguagem. Todos os descendentes daquelas pessoas que conheceram o Cristo carregam a memória exata de como ele era. Nós carregamos o DNA, que é uma cópia de nossos pais, até 500 gerações para trás, que na verdade começa desde o início dos tempos, porque, caso contrário, alguns de nós não teríamos um rim, ou um olho, ou o que quer que seja. Tudo é registrado e adicionado. Eu carrego o passado de um Kohen, que são descendentes de Moisés, através de minha mãe. E do outro lado de minha mãe, carrego o sangue de Maomé. Portanto, tenho as duas religiões presentes, mas é a mesma alma. Foi criado entre Said, que significa o sangue direto de Maomé. Tanto a linha judaica quanto a islâmica vem do lado da mãe. Portanto, deve ser entendido que carregamos isto conosco. Temos estado presentes. O Rick fala para o Sr. Cash aqui. Também podemos pegar as linhagens de Cristo e Maomé através de artefatos físicos? O Sr. Cash responde. Nós não temos nada que realmente pertença a Cristo. Mas temos mais ou menos a maioria das roupas, especialmente a parte final da vida do abençoado seja o seu nome, Maomé. A cada poucos anos, de ano em ano mais ou menos, estas roupas são exibidas em algum lugar do mundo pela família real saudita. O DNA também carrega a alma da fisicalidade, por isso tinha uma conexão com sua alma. Na China, eles podem escolher a cor dos olhos, do cabelo e de tudo que as crianças vão ter. Assim, eles também podem interferir com isto. Eles também podemos reconstruir isto de trás para frente, não é? Pergunta ao Sr. Cash. Se algum membro da comunidade universal nos pedir ajuda no futuro, será que a intervenção será justificada? Sr. Cash responde. Depende de qual é o propósito e como será feito. Sim, muitas vezes as raças do universo pediram ajuda e muitas vezes a receberam. Diferentes culturas e sociedades que foram puras de seu trabalho e viveram uma vida perfeita receberam ajuda. Quando se trata, por exemplo, de que seu ambiente ou sistema planetário está prestes a entrar em colapso, então, quando as almas dessa comunidade pedem ajuda, a comunidade universal responde. Isso já foi feito muitas vezes, e eles ainda fazem isso. De fato, neste momento, em torno do universo, há algumas operações de resgate acontecendo. A fisicalidade, a força dela, o que chamamos de acidentes para que as coisas tomem forma. Perdão, vou repetir esse parágrafo aqui, que não foi correta a maneira como eu li. Repetindo o parágrafo. A fisicalidade força o que chamamos acidentes para que as coisas tomem forma. Há uma sociedade ou uma raça na comunidade universal cujo trabalho é responder ao SOS. Chamamos por ajuda. Eles estão lá para resgatar as almas. Eles nunca carregam a fisicalidade, apenas as almas. Bem, quase nunca. Não é um trabalho fácil esse. Quase nunca perdemos uma civilização por acidente. Elas sempre foram preservadas, de uma forma ou de outra. As galáxias que você vê explodindo em pedaços, elas literalmente explodem vazias de vida de alma viva. A maioria dessas explosões está vazia, porque vemos que eles vão se chocar bilhões de anos de antecedência. As facilidades e o conhecimento para mover almas estão lá para responder. Há uma raça específica que alcançou o conhecimento da criação que faz isso. É um privilégio para eles fazer isto. Pergunta ao Sr. Cash, o cobre como 59, mas você o considera 49, essa diferença entre os números é a inércia? Sr. Cash responde, 59 são as forças dos campos da inércia, e o 49 são as forças do campo de plasma. Pergunta ao Sr. Cash, devido às condições ou é assim que o estado da matéria aparece? Sr. Cash responde, sim, é devido às condições, é devido à inércia da Terra, é a diferença entre massa e peso. 59 se você olhar para ele do mundo plasmático, é o peso, e 49 é a massa. Pergunta ao Sr. Cash, em relação ao espírito nesta condição? O Sr. Cash responde, é a mesma coisa. Condição para posição, condição para posição. Pergunta ao Sr. Cash, sabemos no plasma que quando vemos estrelas, a luz chega instantaneamente e não leva o tempo de tantos anos-luz para viajar para a Terra. O Sr. Cash responde, você vê a luz como a força do campo em um estado da matéria. Vemos a luz como a força do campo no estado de plasma. É instantânea no estado de plasma, não no estado da matéria. Você entendeu? Será que ele quer dizer que a luz das estrelas que vemos no estado da matéria, na verdade, viajam centenas de anos de luz? Isso deve ser esclarecido. Pergunta ao Sr. Cash, como podemos distinguir entre esses dois estados? Essa pergunta aqui não foi respondida diretamente. O Sr. Cash continua. Quando se entra no sistema, quando se entra no GANS, o que você chama o sistema de aprimoramento, é aqui que não permitimos que nenhum filme seja feito da sala de aprimoramento, mas é incrível, porque estou a 20 centímetros das pessoas e elas não me veem. Elas dizem que está tudo embaçado, mas elas dizem que podem me ouvir. Eu lhes digo que para irem à lua. Eles dizem que nós o ouvimos, mas na verdade é a minha alma que entra em contato com a alma deles e diz vai à lua. A fiscalidade é apenas um tradutor. É tão simples quanto isso. Quando você não lhes dá instruções, eles apenas ficam ali sentados por horas e nada acontece. É porque estão esperando que o voo para Viena seja anunciado, como eu digo. Eu instruí a alma através da alma, mas usei a voz do homem. A fiscalidade está dentro da alma. Eles a ouvem e fazem o que lhes foi pedido, porque volta-se ao mesmo ponto, tentando dar para agradar. Pergunta ao Sr. Cash, é porque as pessoas que estão indo para a unidade de aprimoramento esperam receber? É essa a diferença? Sr. Cash responde, sim, muito isso. Temos este problema com os buscadores de conhecimento que vêm a Lins. Eles se sentam lá e não chegam a lugar nenhum. Por causa das expectativas, eles dizem, eu só vim aqui para dar. Mas o que está por trás? O que está lá de fato? O que a alma não quer que você veja? Eu sempre levo apenas o que é necessário, e até que não seja necessário, o tempo não estará lá para acontecer. Eu mostrei isso para os buscadores de conhecimento que estão ao meu redor. Quando as coisas não acontecem, eu lhes digo, é porque ainda não chegou a hora de acontecer. Eles têm dificuldade em aceitar isso, mas temos que entender que há um propósito maior por trás das coisas que fazemos. Não é apenas o que queremos. Temos que considerar toda a estrutura. O ensinamento mencionado na semana passada, onde o Sr. Cash ensinou anos atrás sobre como fazer transmutação por conta própria, está no ensino particular do dia 18 de novembro de 2015. Os ensinamentos não mudaram nos últimos 10 anos. Eles ainda são os mesmos. Nós apenas expandimos sobre a mesma coisa. É assim com o novo gerador de energia. Vocês vão se bater quando verem como não conseguiram pôr seus magravs para funcionar. Para Jalal, você é bem-vindo a se juntar a mim, especialmente para o próximo ano de voo. Há uma razão para isso. Pergunta para o Sr. Cash. O que a Fundação Cash vai fazer com relação aos problemas de drogas neste planeta? Porque elas estão destruindo o verdadeiro propósito da vida das pessoas. Sr. Cash responde. Temos o conhecimento e testamos que funciona. Mas quando você elevar a alma através do processo dos sistemas que estamos liberando, as drogas se tornarão irrelevantes. E nós estamos bem dentro deste caminho. Pergunta, você tem um cronograma? Sr. Cash responde, na verdade não. Não fizemos isto há quase 10 anos. Os vícios mudaram... Nós fizemos isto há quase 10 anos. E os vícios mudaram em minutos. Pergunta para o Sr. Cash, se os vícios podem ser mudados em minutos, por que a Fundação Cash não implementa agora mesmo em escala global? Sr. Cash diz, muito simples. Nós temos vícios de diferentes tipos. É como o cara que me disse, se você pode fazer o ouro, por que você ainda pede doações? Faça todo o ouro que puder e venda ele. O próprio homem tem que passar por esse processo. Nossa fábrica em Tijuana, no México, está no centro do tráfico de drogas. Na semana passada houve um grande confronto entre diferentes gangues, onde estavam queimando lugares e matando uns aos outros. Nós não nos envolvemos, não é parte de nós. É parte do trabalho de elevação da alma. Tem que ser feito através da alma. Depois, é feito na sua totalidade. Nascemos para ser viciados e depois somos recompensados por isso. Nosso comportamento sexual é um dos vícios pelo qual somos recompensados, nos apaixonando por isso. Que vício você quer que eu erradique? O poder e a riqueza, e os outros? Você acha que é apenas cocaína ou qualquer droga? Todos os vícios fazem parte do mesmo processo. A solução para isso só vem quando a alma do homem passa por cima da alma da fiscalidade, e então não haverá vícios. É por isso que quando você vê as estrelas, você apenas vê a luz. Você não vê se é a alma de um rei ou de um camponês ali. Com o tempo, e após as mudanças, a droga não estará mais lá. Se anunciássemos amanhã que temos uma solução para vícios e drogas e que os barões de droga não podem vender, o que você acha que aconteceria com a Fundação Cash? Nenhum de vocês continuará a existir na dimensão física. Então fazemos isto da maneira correta. Isso é parte do processo. Pergunta ao Sr. Cash, vocês disseram que quando um homem mata outro humano, quando um humano mata um outro humano, eles voltam para o início da criação. Estou correto ao dizer isso? Sr. Cash, de certa forma, sim. Pergunta, o senhor também disse que o suicídio não é permitido. O que acontece com as pessoas que cometem suicídio? O senhor Cash diz, o suicídio não é permitido, porque a alma ainda não atingiu sua maturidade. É como cometer um crime. Você vê, cada minuto de sua vida é necessário para que sua alma atinja sua maturidade para superar a prisão da alma da fiscalidade. Portanto, você não pode cometer suicídio nem mesmo um minuto antes desse tempo. Uma vez libertada a alma do homem, Ela não tem dimensão, até que escolha uma por si só e sua própria força. É como cortar uma flor antes que ela floresça. Qual foi o objetivo de plantar a flor? O suicídio é proibido. Não se pode impedir que uma alma atinja a maturidade. É por isso que matar é um crime tão hediondo. Você não permite que a alma atinja sua maturidade para servir na outra dimensão. Isso é tudo. Nós não podemos roubar. Pergunta ao Sr. Cash, o que realmente acontece com você quando você mata alguém? Você volta para o início? O Sr. Cash responde, você tem que compensar pelo que você tomou. Isso é tudo. O conceito de punição divina não existe. É um monte de baboseira. Não existe castigo divino. O castigo divino é que você sabe que não pode fazer mal e você paga por isso. E você paga com a sua, que foi incompreensível o áudio do Sr. Cash. Quando as pessoas não conseguem entender algo, elas colocam a terminologia de castigo divino nisso. O dia do julgamento é o dia do equilíbrio entre os livros de sua própria vida e de sua alma, e os de ninguém mais. Com 8 bilhões de pessoas neste planeta e milhões morrendo a cada ano, você pode imaginar a fila de pessoas esperando pelo dia do julgamento? Será que poderia existir, sequer existir tal coisa? É só para que as pessoas tenham medo. A realidade é que você é o capitão de sua própria nave. Você decide onde ancorá-la. Essa é a parte divina, uma vez que você compreenda a responsabilidade disso. Pergunta ao Sr. Cash, como você explica a esposa na história de Sodoma e Gomorra, no Antigo Testamento, que ela se transformou em pedra? Sr. Cash diz, você quer dizer qual o significado disso? Se você pegar a alma da fisicalidade, e converter em energia, você pode se tornar uma pedra. Isso é tudo. Tão simples quanto isso. Se você desenvolver a energia da alma da fisicalidade e atingir o nível da energia de uma pedra da inércia, você se torna uma pedra. Seu corpo faz isso quando cria um dente ou osso. É por isso que somente os ossos e os dentes permanecem quando você morre na dimensão física. É simples assim. Tornar-se uma pedra é instantâneo. O povo Maia não desapareceu. Você tem que entender o processo. Havia pessoas no ciclo humano que conseguiam se transformar em pedra e voltar a ser um ser vivo. Se você carregar a alma dentro, é o mesmo que você pode se tornar chinês, por exemplo, quando você vai à China e você se torna um africano na África. É apenas compreender o camaleão da alma, não o camaleão da fiscalidade. Aqui uma buscadora de conhecimento teve um problema em falar, eu sou um criador. O Sr. Cash disse, uma mãe é uma criadora de uma criança. Mesmo que você não tenha filhos, você pode criar uma nova emoção de amor nessa criança. Foi dito que existe apenas um Deus aqui. O Sr. Cash respondeu, sim, há muitos deuses. Quando o Sr. Cash diz, meu desejo é meu comando, significa que é minha decisão. E é assim que será. Eu decido e será assim. Pergunta Sr. Cash, mas eu posso dizer isso também? Sr. Cash diz, sim. Você diz, você decide ir até a loja para comprar a roupa. Esse é o seu comando. Você decidiu ir. A roupa não vem da loja para você, vem? Pergunta, o pescador de conhecimento responde, sim, mas não é instantâneo. Sr. Cash diz, um está na dimensão da alma e o outro está na dimensão da fisicalidade. Pergunta ao Sr. Cash, por favor, você acabou de dizer que existem muitos deuses, você poderia expandir sobre isso? Sr. Cash responde, o Deus somos nós. tradução de Deus como um criador, não a tradução de Deus como o grande criador de tudo. Existe uma filosofia que nós ensinaremos quando o homem amadurecer. Até nosso criador tem um criador. Caso contrário, como ele foi criado? Pergunta o Sr. Cash, mas onde para essa cadeia de criador e criação? Será que ela para? Sr. Cash responde, ela se torna nós. Ela volta para nós para se tornar eles. Ela se torna nós como um só. Pergunta ao Sr. Cash, que o buscador de conhecimento complementa, como a tecnologia, né, onde você está alimentando de volta para si mesmo. Sr. Cash responde, sim. Muito obrigado por hoje. Por favor, junte-se a nós nas excursões à Lua e Marte para trazer uma nova dimensão. Deixaremos isso entre vocês para decidir quem será o próximo, o primeiro a passar por este processo. Há uma razão para isso. Explicarei isso em seu devido tempo. Portanto, aqueles de vocês que se juntam a nós para se tornarem o primeiro grupo a elevar o homem ao espaço, o verdadeiro caminho não com o macacão ou com a roupagem da NASA, mas através da força da alma do homem. Vocês têm que decidir, porque muitos de vocês têm que apoiar essa alma com sua alma. É uma época de retribuição, como eu chamo. Tornar-se um esforço coletivo da raça humana, da aventura e a esse espaço e tempo. E depois, abre assim o universo ao homem com o conhecimento do Criador, não com o conhecimento do homem com o macacão da NASA. Como eu disse com os geradores, nós lhe demos o maior presente que torna o homem independente de tudo. Este é o fim do índice rápido do workshop número 446.